novo Super Lobão Live. Vamos lá, família! DJ Joelson Virtuoso. Dale, Joelson! Tudo começou aonde quando eu soube o que é o amor, guardia de fogo, deixa me apaixonar. Eu e você, a onda e o mar, com os cunhados, vou por te dançar. Eles estão de bujar o Pará, Alan e Anderson, Rodrigo e Rafael, Totó e Capo Sul, equipe cruel, Eric Moraes, Ligas Balde, Falpinho dos teclados e banda Melodia. Super Lobão Live. É, novo Super Lobão, o meu animal. Sozinha, amor, o que fiz pra merecer? Amor.

Super Lobão. Obrigado, meu Deus.